temos esse espaço cedido pela Câmara neste ano, no início de 2015. Nós já passámos toda já passámos tudo para a outra sede. Vamos ter este torneio 28 e 29 para a inauguração, que é um torneio que menos exigente, a confirmação de uma inscrição de um jogador que costuma vir regularmente, tem cá família, também é por isso que vem, mas que já foi, costuma ganhar este torneio. O ano passado não ganhou, então é um jogador que já foi teve no top 10 nacional de ténis, portanto é o José Carlos Fernandes, eu espero que não se importe, mas é um jogador de top que ganhou o torneio do ano passado, que teve no top 10 nacional, já jogou outros campeonatos nacionais, ele é da Figueira, já jogou campeonatos nacionais, portanto é um motivo de interesse. Aquilo que eu estou a fazer esforço para que venha mais gente que consiga competir com ele.